Bom voo. 035, boa noite, obrigado. 3603. Juliette, o 6310 da França. Gente, mantém posição, aguarde para ingresso 6310. Aguardando, 6310. Controle, boa noite. TAM 3603, decolado passando 1.700 metros. TAM 3603, contato radar, decolagem, suba até nível de voo 340. Após 2.000 pés, autorizado vai direto Leda, após Leda, Eudes. Passou 2.000 pés agora, direto Leda, após Eudes. TAM 3603, ascensão 340, muito obrigado. Na 6310, pode prosseguir no táxi? Ingresso, portão 1, 6310. Muito obrigado para o portão 1, 6310. 3561, TAM, cópia. Brasília 380, Pedro Zulu 17, decola no 0, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 119.35, transponder 5410. Precisado Brasília, nível 380, via Pedro 97, gole ofito, saída, decola no 0, com curva direita, transponder 5410, controle 39.35, TAM 3561. Tinha pronto, portão 4, 3561. Está pronto o portão 4. Gente, aguarde para iniciar. Aguarde. 6201. 6201, prossiga. Boa noite, senhor. Autorização Rio de Janeiro. Qual o horário do plano? 1.400. E pagaria a cota para o Rio de Janeiro. Prepare daí, o 6201. Obrigado, senhor. Paulo, boa noite, Papa Romeu, Romeu Ceará, galera. CLB. CLB está com 3 horas e 30 de autonomia, alterna Salvador. 5216, táxi autorizado via Índia e Alfa. Chame a torre em 1.8.6, quando no ponto espera, ajuste 1014. Índia Alfa, 2.186, o POB é de 47. 47 a bordo, ciente, bom voo, boa noite. Boa noite. Solo, boa noite, Papai Romeu, Romeu Serra Novembro. Romeu Serra Novembro, boa noite, pronto cópia. Pronto cópia, relax. Confirme apenas o estacionamento. Pátio 3. Pátio 3, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, aprovada nível 390 para João Pessoa, aerovia Peruísque 58, até Recife, após direto João Pessoa, controle 199.35. E o controle, corrigindo, o transponder 5112, subida é Puca, transição Caju. Também me entendeu, autorizado, João Pessoa 390, Biápolis 58, até Recife, após DCT. Controle de saída 1.1935, 5.1.12 no transponder, perfil Puca, Caju, com a primeira curva à esquerda da colônia da 3, Romeu CA 90. Regimento correto, parte 3, chame pronto para acionamento. Chamará pronto para acionamento, 90. 3561, Alfa Tango 72 da Trip, passando a sua retaguarda em mais alguns instantes, após iniciar o push, chama táxi. Gente, após a aeronave da Trip, vai iniciar o pushback, chamará para o táxi. T27, decolada ao 01, chame controle 1.9.35, bom voo. 1.9.35, obrigado, boa noite. Índia, informa-se devido à aeronave decolada da outra pista, vai aguardar alinhado de 2 a 3 minutos, estimado. Salvador, boa noite. noite, objeto 5827, passa 1600 pés no perfil da EL. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado letra, após letra BDEF. É, após 2000 pés, direto letra, após letra BDEF, 5827. Cópia? Cópia, 71. Campinas, 380 aprovado. Decola no zero, curva direita, saída da El até Lida. Após Lida, voa bridge. Intercepta o Pesulo 16. Controle 119, decimal 35, transponda 5412. Autorizado, Campinas, 380, decola 10, curva direita, saída da El, depois Lida, bridge. O Pesulo 16. 1935, controle 5412, eu transponder 54071. Correto, chame pronto, portão 3. E faremos no 3. Índia livre decolar da 17, vento 120 graus com o nono, nas. Decolagem, cara. Para o tanque com 98 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alternando com o 98 com fins, 4 e 20 direita, ponto espera torre 18, meia ajuste 1014, bom voo, bom voo, boa noite, tá 350. Em direita, a torre 73, meia ajuste no 014, boa noite, Montalbano. Salvador, boa noite, web 5836, estamos... Para cópia, nível 330, quando chegar nesse. Web 5836, autorizado, a melhor cidade do mundo, nível 330, via Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, transponda 5407. Autorizado a ida à melhor, mais bonita cidade do mundo, no nível 330, via Peruísque 58. 8, decolando da pista no 0, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, contorno 1935, transponder 5405, F7. Corrija apenas o transponder, 5407, chame pronto o portão 5, web 5836. Portão 5407, 23, o portão 5, já chamaram o táxi, 77. Externo, baixado e travado, 3152. Gente, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continue e aguarda, 3152. 5216, livre decolar da 10, vento 130 graus, como 0 nas. 5216, iniciando. Voo número 3, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, sai da guarda e transmissão ao fito. 360, voo no 6113. Livre pouso na 10, vento 120 graus com 1 nas, altímetro no 0 no 4. No 0 no 4, livre pouso na 10, 3152. Trip 5216, decolada ao 06, chame controle 119, decimal 35, bom voo. Terminal 35, grado, bom serviço. CIF, frequência no 25, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 125, 133. 25, Recife, UTAM, 3603. Boa noite. Boa noite. Trip 5216. Trip 5216, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída Puca, transição Aracaju. 190, Puca, Aracaju, grato. No 6 no 3, voe direto ao Fito. Direto ao Fito, no 6 no 3. Jet 5827, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Recife 25, alterno 3325, Jet 5827. Está no ponto de espera pronto. 1862. Torre. Torre Salvador, está 3561 no ponto de espera pronto. Está 3561, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, está 3561. Solo 52, solo 09, livre à direita, solo 12, um decimal 9. 19, boa. Solo Salvador, muito boa noite, tá 3152, livrão. 3152, boa noite, táxi autorizado via Alfa informante da Juliette para ingresso Pátio 1. Alfa da Juliette, Palmará, até aí. 2, 1, 2, 5, 2. Motor Legon 1, Nomeia, número 3, solicita a desviar esquerda da formação. Livre, por quantas milhas? 35 milhas. Com o número 37. 561, a linha decola da 10, vento no 20 graus, com no 2 nós. Iniciando da 10, 3561. P52 no meio, vou direto a Aracaju. 52 no meio, direto a Aracaju, grato. Está 3, estou na 52. Papapá, Serra Quilo Índia, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. 1251-13325, será que vem já grato? Uma boa noite. Boa noite. Na 3561, decolado ao Zuno 1, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Sinal 35, boa noite, 3561. TP5836, pronto pro táxi, estamos com 88 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alternando Fortaleza. Na Fortaleza, 2h50, confirme apenas o POV? 8888. 88 a bordo, no ponto de espera torre 18-6, bom voo 5836. Ponto de espera 18-6, 5836, para a cidade mais bonita do mundo. Ainda continuo achando que Natan é mais bonito, hein, cara? Ai. Eu não conheço Natan. Pô, você tá perdendo. Solo da 3662. 3662 para Natal, como informou o comandante, a cidade mais linda até do que Recife. Nível 370 aprovado, via Pesulu no zero, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar. Controle 119.35, transponda 5423. Então tá ok, eu tenho que concordar mesmo, eu sou de pertinho ali, de Fernando de Noronha, mas vamos lá. 370 autorizado, Natal, via plano de voo, Pesulu no zero. Cucuma esquerda na Puca Zipar, 1935, controle acionado 5423, o TAN 3662. Correto, chame pronto para acionamento, 3662. Obrigado. Pô, Noronha é imbatível, eu concordo. É isso aí, lá em casa é bom mesmo. Pô, demais, muito bonito. Torre Salvador, muito boas noites, web 5836, ponte de Down no zero, pronto para decolagem. 5836, linha decola, Down no zero, vento no 30 graus, cono 29. A linha decola, visto no zero, web 5836, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Quarto 071, puxa o back acionamento no 3. Portão 3, chame pronto para o táxi, azul 4071. Autorizado, chamar a táxi. Decolada da 115, chame controle 19 decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, fica com Deus aí. Na vez completa aproximação, chame torre 198 decimal 6. 86, boa. Controle, muito boa noite, objeto 5836. Objeto 5836, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída Puca, transição Aracaju. 330, Puca Aracaju, 5836, obrigado. Interceptando a P9 857. Controle 119 decimal 35 e transponda 5417. Pesado Rio de Janeiro, 360. Decola na 10, como combatida forte, executa a vida da El, boa vida, BDEV, intercepta a P9857, nacional 5417, controle 11935. Confirmo 360 nível, chame pronto para o portão 10-6201. Camarada, obrigado. Salvador, boa noite, é o Gol 1398, família de Sintra, trem baixo checado e aceitado. O 398, livre pouso na 1-0, vento no 30 graus, cono 2-9, altímetro no 0, no 4. Gente, tem 398. R63, 10, boa noite, pronto 4. Afirmativo, prossiga. Recife, 350 é o nível, Ópera Whisky 58 aerovia, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 35, transponda 542A. 350 para Recife, na Ópera Whisky 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. Controle 1935, transponder 5420, Oxané 6310. Regimento correto, chame pronto, acionamento 6310. Valeu, obrigado. Para o táxi, o 4071 com 80 a bordo, 350 antena com 20. 80350 com 20. Prossegue até o ponto de espera lá 286, ajuste 1014. O azul 4071 deu um low, boa noite. Até o ponto de espera lá, 18.6, comigo 14.40, 71 no Borotinho. Salvador, boa noite, azul 4071, pronto. 4071, a linha e mantém, 10. É, mantém, 4071. Solo 398, solo 20, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Objeto 5836, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando 125 decimal 45. 2685, 2545, obrigado. Janeiro 6201. Tá. trip 5216. Prossiga 5216. Tá passando 1155, mantém essa escuta. Aguarde transferência pro centro, 5216. Certo. Cinco, dois, um, meia, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 125, 2545, boa noite. Obrigado, senhor. Xené 6201, 87 a bordo, estamos com 3h30, alterna com fins. O contato, radar na decolagem, suba até nível de voo 380, autorizado voa direto Leda, após Leda Bridge 4071. Voa Leda, após Bridge 4071. Para prosseguir, 6102. Autorizando a sessão até 380, confirmando, Salvador. Afirmativo. Grato. O 6201 observa a Boeing da Gol ingressando no pátio, vai prosseguir portão 612. Após prossegue via Índia Alfa no ponto de espera torre 186, ajuste 1014. 6201 no Pão Voo, boa noite. Boa noite, ponto de tráfego via Índia Alfa, 184, obrigado, boa noite. Corno 604, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1015. QNH despertando para o 050 na mar e comigo, voo 604. Salvador, muito boa noite, é o TAM 3858, na escuta, sim, tira informação em Yankee. 58, boa noite, prepare Momo, transição frutinha, aguardando cópia. Aguardando, Momo, solte.